Como o Beto falou, né, do passe, a gente já tomou vários passes aqui dentro e às vezes a gente não sabe muito bem o que é o passe. Alguns de nós provavelmente até já deu o passe. Né? Então, para a gente poder entender o passe, vou repetir algumas coisas do que ele falou, porque o assunto realmente ele é assim. Né? O passe ele é uma transmissão de energia de uma pessoa para outra, envolvendo também o lado espiritual. Então, ele pode ser de três maneiras. Ele pode ser um passe anímico, que é de uma pessoa para outra pessoa, sem nenhum amparo, vamos dizer assim. Ele pode ser um passe mediúnico, que é de uma entidade diretamente de uma pessoa. E ele pode ser misto, que é os passes que nós temos aqui dentro, onde existe a união de um encarnado que está na frente da gente, quando a gente senta ali, e em volta desse encarnado, ao lado dele, uma entidade espiritual. Então, é utilizado dois tipos de energia. A energia magnética, que vem do encarnado, a energia material que nós, todos nós, podemos distribuir, podemos dividir com alguém, e a energia espiritual, que se funde junto e chega até a pessoa que está ali sentada. E muitas vezes a gente, quando toma um passe, a gente sai e diz, que passe bom. Às vezes a pessoa diz, eu não senti nada. E alguns até podem se sentir meio nervosos, um pouco perturbados. Então, como o Beto falou também, a eficácia desse passe, ela tem muito a ver com a pessoa que está recebendo e, é claro, a pessoa que também está na frente. Então, a gente sempre pede que a pessoa, o trabalhador, ele esteja, primeiro, boa vontade, né? A pessoa que vem aqui tem que vir porque quer. É óbvio que tem a responsabilidade, mas ela tem que vir porque ela está ciente do trabalho que ela está fazendo. Em segundo lugar, aqueles 15 minutos que ele disse, né? Pelo menos uns 15 minutos antes, e deixando para trás as coisas do dia a dia. Na verdade, nos dias de trabalho, a gente já acorda, não vou dizer diferente, mas a gente já sabe que tem o trabalho à noite, então a gente já passa o dia meio que controlando várias situações, para que chegue à noite a gente esteja, possa fluir essa energia. E também problemas físicos, né? De repente a pessoa está com uma dor de cabeça, está com uma gripe, está com mal-estar geral. Então, fica difícil, às vezes, tu poder doar essa energia material se tu não está bem. Então, às vezes, tu não vai estar de acordo com aquilo que precisa. Então, é mais aconselhável, às vezes, ficar afastado. Vocês já tomaram passes, como eu disse, e vocês já verificaram que existem passes que, às vezes, a pessoa entra sozinha e o grupo dos passistas dá um passe individual, e o normal é os passes coletivos. Então também, apesar de serem iguais, são diferentes, porque é uma concentração de energia maior para aquela pessoa que está no passe individual. É um cuidado mais caprichado, vamos dizer assim, para ela estar recebendo normalmente alguém que pede uma consulta, então tem todo um trabalho um pouquinho diferenciado nisso. Ainda, a diferença dos passes. O passe pode ser o passe de cura, o passe de desobsessão. Não é só os dias de trabalho que diferenciam isso, mas também a maneira de dar o passe e a energia envolvida nesse passe também. Assim como a equipe que trabalha ali dentro, ela é diferente nesses dias, as equipes espirituais também são voltadas mais para determinados tipos de trabalhos. Então, esses passes de desobsessão, que é como ele disse, nas terças-feiras principalmente, primeiro é feito o quê? Uma limpeza. Desobsessão é, então, primeiro limpar a pessoa que está ali da energia que ela traz por cima. Vamos afastar aquilo ali e depois a gente carrega, transmite realmente a energia para fortalecer. Na cura, já é mais aquele trabalho da imposição. Também é feita uma limpeza, mas já é mais o trabalho da imposição, porque é uma energia mais sutil, não é tão densa como a da terça-feira. Além dos passes que nós tomamos, tem as águas que nós trazemos, que também são fluidificadas, também é feito um trabalho semelhante ao do passe, mas também é um trabalho direcionado, um trabalho de fluidificação, um trabalho explicitamente de cura, de carregar aquela água de substâncias fluídicas que possam se misturar na água e que quando a gente vai tomar, elas dão um efeito diferente. Assim como o passe, ao tomar essa água, tudo aquilo que a gente acredita acaba se manifestando ali. Então, como eu disse outro dia num atendimento, se a pessoa tomar aquela água achando que aquela ali é uma água, ela vai funcionar como uma água, normal. Se eu acredito que aquilo ali ela tem um poder de ter uma capacidade, uma possibilidade de ser um remédio, de ser algo que pode me auxiliar mais, realmente ele vai ter um efeito. Cada vez que a gente abre essa possibilidade mental, a gente está deixando com que o nosso organismo, tanto físico quanto espiritual, ele seja receptivo. E aí a coisa é que nem no estudo de moléculas lá de DNA, as coisas se encaixam. Elas ficam presas, elas não passam. Então, o nosso poder mental sempre tem uma capacidade muito grande nesse destino que a gente dá, não só porque a gente faz, mas principalmente também para aquilo que a gente recebe, tá? Ainda sobre os passes, nós trabalhamos com passes de imposição de mãos. Existem também, pelo menos está escrito na literatura, né? O passe pode ser feito através do olhar, pode ser feito através do sopro e radiação mental. Desses últimos que eu falei, o que a gente conhece mais ainda é a irradiação mental. Então, na verdade, quando a gente pensa em alguém, quando a gente coloca o nome de alguém naquela caixinha de irradiações lá, a gente está pensando nessa pessoa e está irradiando para ela alguma coisa boa. A gente está transmitindo pelo pensamento uma energia boa, positiva, algo que a gente quer que essa pessoa receba. Então, a gente faz isso normalmente, às vezes sem saber o nome ou sem saber que isso existe. E a gente faz. Então a gente já compreende isso de uma maneira bem natural, tá? Finalidade do passe: auxiliar a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas, equilibrando e harmonizando. Então, que nem foi dito, né? Passe de cura, passe de desobsessão. Desarmonias físicas e psíquicas. Então, o quanto é importante, né, a gente ter esse hábito, é o tipo de coisa assim que mal pode me fazer eu tomar um passe. Nenhum. Às vezes a pessoa, de repente, evita. Tirou uma consulta lá, estava escrito lá que tem que tomar 7 passes. Não é que os passes vão curar ela, mas aquela prática de vir e de estar recebendo aquela energia e de estar trabalhando na questão, seja ela física ou psíquica, qual é o problema dela, aquela busca vai realmente auxiliar ela. Ela vai estar buscando dela, abrindo a porta dela para que isso realmente entre e faça um sentido na vida dela, tá? E a pergunta, o passe, ele cura? Nós viemos aqui todos os dias, né, todas as semanas, melhor dizendo, e tomamos passe. De repente, nós temos uma enfermidade ou um problema, e esse problema ele continua. Então, será que o passe ele cura? Gilberto citou lá que essa prática ela tem mais de 6.000 anos que se sabe, né? E Jesus fazia isso. E quando ele fazia, ele dizia: foi tua fé quem te curou. Não foi a minha mão, não foi a minha energia, foi a tua fé. Porque tu acreditou, e que nem eu repeti antes, tu abriu essa possibilidade que essa cura acontecesse. Então o passe, ele pode curar, obviamente de acordo com a evolução do problema que nós temos. Ele pode curar, não vendo apenas essa encarnação, mas olhando para um horizonte maior, ele pode curar. Mas tudo está preso naquilo que eu acredito e na minha postura quando eu estou recebendo. Se eu acredito que isso realmente é possível. Se eu acreditar que é possível aquilo que eu estou buscando, aquilo pode acontecer. Agora, se eu não tiver a fé suficiente, é que nem tomar água, né? Vai passar e vai sair. Então, tudo de acordo com aquilo que a gente faz. Então está escrito, a transmissão e a recepção guarda relação com o poder da vontade de quem doa e de quem recebe. Então, a nossa parte, quando sentar ali, é de realmente estar conectado com aquilo que a gente está recebendo ali dentro. Está conectado com a espiritualidade que nos envolve e com a possibilidade que a gente tem de mudança. Ali está escrito também, o fundamental é a mudança da postura e é a vivência do Evangelho, a prática do Evangelho. Então, a gente insiste constantemente nessas duas questões, mudança de postura e prática do Evangelho. Porque nós acreditamos que realmente o que vai fazer a diferença para cada um de nós são essas duas questões. Essa mudança que nós precisamos fazer todos os dias, nas pequenas coisas, para poder chegar nas grandes, e trazer para a nossa vida aquele ensinamento que, apesar de antigo, ele é extremamente atual. Ainda outro dia, na leitura de uma passagem do Evangelho, ele não parecia, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele não parecia ser um livro que tem mais de 150 anos, na explicação que ele dava sobre um acontecimento mais antigo ainda. Porque ele se encaixava perfeitamente nas coisas que acontecem hoje, no nosso dia a dia, na nossa sociedade ou no nosso planeta. Então, nós precisamos realmente trazer isso cada vez mais próximos da nossa vida, para que a gente consiga, através dessa proximidade, realizar essa mudança que se faz necessária, que nós precisamos. Ainda sobre o passe, o Beto falou também da questão da ciência. Toda hora está saindo alguma reportagem, alguma informação de descoberta. Não chega a ser descoberta, mas é um experimento e que eles conseguiram comprovar uma eficácia de alguma coisa relacionada ao espiritismo. No caso, o passe. Então, a universidade que ele citou, em experimentos, comprovou a ação terapêutica do passe nas pessoas. Também já foi comprovado que essa mesma ação, é claro, ela se torna eficaz em animais, em plantas. Então, às vezes, a gente acaba se restringindo, a gente não vai trazer o vaso de flor embaixo do braço para tomar um passe aqui. Mas na casa da gente, a gente percebe quando a gente trata bem uma planta, um animal, como eles reagem diferente, como eles se tornam mais próximos da gente. Parece até que eles, as mesmas plantas, que elas respondem aos nossos sentimentos. Então, se esses seres, que nessa escala evolutiva, eles estariam ainda atrás de nós, eles conseguem reagir a um cuidado, a uma demonstração, às vezes, de afeto. Imagina o que a gente poderia fazer com outra pessoa. Então, a capacidade que a gente tem de transformar, ela é muito grande. A gente deve pensar nisso para, de repente, aplicar mais. Não que a gente não faça, mas aplicar mais. Lembrando disso, a gente pode mover mais essa energia. O passe é uma energia. Tudo que a gente faz carrega energia. Como foi dito, um olhar. Quando a gente olha para alguém, quando a gente sorri para alguém, a gente consegue transmitir alguma coisa. A gente consegue fazer com que aquela pessoa que está recebendo, ela se torne mais amena. Essa é a ideia do passe espírita. E só salientando de novo, tem muita literatura na biblioteca sobre o passe, literatura técnica e livros que falam de situações vistas às vezes, daquilo que a gente não consegue ver, vistas pelo lado espiritual, de como o passe acontece e da reação que ele realmente provoca nas pessoas, dessa possibilidade que ele tem.